Opa, Romeu, Mike Eco, Juliette, não atrapalho de conhecimento. Você tenta ser passado aí. 089. Iniciando na 003, zona avião. Chame controle Salvador, 120.8, São Paulo. 208, boa. Na 600, desce para 2.000 pés, autorizado IADS, que saiu da pista 10, sai como número 2 na aproximação. O ajuste no 095 está estabilizado. 2.000 com 1.015 é o número 2, vai reportar estabilizado 6200. Localizador 4082. Localizador 4082, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, azul 4082. Oi, azul 4082. Localizador. Azul 4082, ponto autorizado, pistola 0, vento 1, 50 graus, 079. Deve pôr 00, 4082. 094, chame C3, cita na frequência 12545, alterna 12685. Foi 55265, 094. Vitor Hotel Fox autorizado, chame pronto para o táxi. Localizador, visual 410, Oxanéia 6200. Oxanéia 6200, chame a torre na frequência 118, decimal 95, confuso. 1895, 6200. Lucas César 82, solo pescado, libera direita, solo 121, decimal 9. E libera na direita, 2140, 122. Bom dia, foi autorizado, pista 10, ventou no 60 graus, 099. Livre, pouso na 10, Xanéia 6200. Zona 91, chame centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Avião no copo do controle. Zona 91 no controle. Você escuta. É 3191, chame C3 Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, 251. Diego 1962, cliente da Quebec. Voo 1962, acione identificação, voo Duna desse para 4.000 pés, cancelado as inscrições da chegada a Gomes de Uno, número 1 na próxima. Desse para 4.000, liberado Voa Duna, não é preciso no momento Voa Duna, vai precisar manter a proa com mais 30 milhas e após Voa Duna. Gente, Voo 1962 é autorizado desvio, só após desvio Voa Duna, desse para 4.000 pés. Após desvio Voa Duna, descendo para 4.000, Voa 1962. Paulo 37 Oliveira, direita, Chamil, 21 decimal 9. 19. Para ingresso, com uma peça, hotel, com ingresso, reporte pronto. Conta lá. Hotel Fox caminhando pronto. Vitor Hotel Fox, decolagem autorizada, pista 17, vento 160 graus 089. Autorizado. Oscar Mike Yankee, assento responder 5434. Foi direto para Itapuã, reporte através de Pitaçu. Eu tenho Fox decolado 242, para o Itapuã, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, Vitor Hotel Fox. 1962, desce para 2000, pés estabilizado IRS, Exueira, pistão 0, ajuste 1095, reposto estabilizado. 7015, descendo para 2000, quando tu não vai reportar estabilizado, Exueira 10. Salvador, muito bom dia, o TAM 3436, sente informação Quebec. TAM 3436, CN identificação, voo e Duna, para 4000, faz o ajuste no 095. Duna, descendo para 4000, com 0095, TAM 3436. Salmeu, Oscar Mike Yankee, informo, tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo oeste, mantém a coisa cheia, Papa 28 do Tango. Controle Salvador, Papa Tango, Vitor Hotel Fox, boa tarde. Papa Tango, Vitor Hotel Fox, mantém a corrida chama, meu pés. Informo, tráfego 10 horas, 8 milhas, rumo nordeste, mantém 500 pés, um Serra 76. Pode ser você com o tráfego, Hotel Fox Trot. Através de Pituaçu, Oscar Mike Yankee, Oscar Mike Yankee, chama a torre na frequência 118 decimal 95. Vitor Hotel Fox, check responder, não recebo modo Charlie. Pode ficar equipamento. Júlio, como recebe agora o altímetro? Central Vitor Hotel Fox, recebo 1.100 pés. Correto. Quanto tempo para estar de voo, Papatango Vitor Hotel Fox? Poderia confirmar a última? Tempo para estar de voo. Estava chamando uma hora. Bem, tinha uma hora, tempo para estar de voo, Vitor Hotel Fox. Salvador 1962, estabilizou e a Cruzeta 10. Do 1962, chame a torre na frequência 1962. Mantenha o setor aguardando. Mantenha o setor não cruzando na zero. Acho que o McKenk. É, não entendi. O McKenk está prosseguindo para o cruzamento, confirma? Negativo. Alça McKenk, mantenha a posição. Tá certo. Fazendo curva pela direita então, para aguardar. Bom, 1962, informo a sua direita, helicóptero Terraquilo 76, mantendo 500 pés, na interférica aproximação. Foi autorizado, pista na 0, ventura 140 graus, 079. No livre pouso, sendo o tráfego à direita, descendente, livre pouso na 110, vou no 9. Queria confirmar o ajuste para o Charlie Terraquilo? O ajuste 10015, Charlie Sierra Eco. 10015, Charlie Sierra Eco, desce SAP 5000. Sinal da 10, repartir no base piscina 7. Após 360, autorizado o cruzamento com o afirmativo. Tá, 343 metros, dispara 2 mil pés, está autorizado IADS, que saiu da pista 10, ajuste 10015, reposta estabilizada. 2 mil pés, reposta estabilizada, está 343. Ano 962, solo 50, libera direito, solo 1219. 219. Tá, 3436, rumo tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo oeste. Lá manter 1.010, Papa 28 também. Esse tráfego tá 3436. Bom, Salvador, Charles Sierra Eco, solicita dirigir à esquerda de 30 graus. Autorizado de desvio, Charlie Sierra Eco. 7, autorizado de review. Tá vendo aí? 7, acho que é mais que essa. Go 1556, clear to line up anti-cop for runway 10. Wind 130 degrees, 0 H knot. Okay, clear line up anti-cop for runway 10, go 1556. Daí, após desvio, sua Duna. Ciente, desce para 4000 após desvio, Duna, Charlie Ferreco. Departure go 1556. Radar contact on departure after 2,000 feet by direct radar position. After 2,000 direct radar go 1556. Oi, só Salvador, muito boa tarde. Bom dia, Altan 3436, precisa de LS X-ray down no zero. 3436, ponto autorizado, opção 0, vento 1, 40 graus, 099. Lima Tipo, livre pouso na pista no zero, Altan 3436. O Lima Tipo, X-ray tem condições de decolagem melhor. Lima Tipo, X-ray mantém a posição. Reporte estabilizado. Gente, desce. Desce para 2000, Charles Echo. Está autorizado o ILS. Ou no 0 ou no 5. Salvador, bom dia, 3378, informação Quebec. 3378, sua identificação dessa via chegada por médio 1 para nível 050. O ajuste em Salvador no 095. Desce via por médio 1 até o 050 no 015. Torre, bom dia, Papatango Wolfmike Fox para treinamento, pátio geral 5. Wolfmike Fox, ter de treinamento, seu plano para táxi. Pode chamar para o táxi, Fox. Solo 0, libera a direita, chama solo 1, 219, decimal 9. Direito 1219, tá 3436. Torre Ogono 790, boa tarde. Torre Ogono 790, ponto 490. Botando o Lima Kilo X-ray descolado 00, chame controle 120 decimal 8 no farol de topó. X-ray. Lona 790, utilizando a linha L decolar, pistona 0, vento 150 graus, 099. A linha decola 90, bono 790. Torre o Lima Kilo X-ray, só para informação, no alinhamento da decolagem da 17, tem uma formação muito grande de urubu. Alertar o pessoal aí. Gente, graças pela sua noção. Controle o Papatango Lima, Kilo X-ray. Papatango Lima, Kilo X-ray, controle Salvador. Mantenha condições várias, um no meu pé no corredor axé. Reporte fora da barra, altimetro no 0 no 5. Um Lima Kilo X-Ray, está pretendendo fazer um sobrevoo no Morro de São Paulo, após prossegue Salvador. Autorizaria a proa direta para o Morro a 2.500 pés? Autorizado, direto Morro, o Lima Kilo X-Ray. Aguarda autorização para subir para 2.500 pés. Ok, aguardando. Está interceptando o localizador Charlie Serra Eco. Palma, Charlie Serra Eco, chame torre 118 decimal 95. Ciente 1895, Charlie Serra Eco. Autorizado a direto TAP, 3378. Direto TAP, direto 3378. Controle voo 1790, está passando 1010. Voo 1790, contato radar na decolagem, suba via saída Fuga Transição Caju para o nível de voo 370. Fuga Caju 370, voo 1790. Bom dia, o Papa Romeu Charles Serrep, final da 10. O Romeu Charlie Serra Eco prossegue para 10. Confirma o vento. 140 graus, 09. Vamos para 17, cancela da presente, prossegue base direita 17, se possível. Cancela da presente. Afirmo. Plano instrumento cancelado aos 1503, base pela direita, reporte final da pista 17. Ciente. Tomar base pela direita da 17, Charlie Serra Eco. Tá batendo vento até o Fox, controle Salvador, mantendo 1.500 pés no corredor Veracruz, reporte e pare para ingresso no corredor Interlagos. Altimetro 1095. Pontará 1095, fica lá até o Fox. Passei para o controle. A condição de ingressar pelo corredor Axé devido a forte chuva. Vitor, Hotel Fox está com a coordenação com a torre confirmando, não tem condição de prosseguir via corredor Veracruz. Não, tem parede que está uma chuva muito forte. Controle. 3745, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, ventura 140 graus, 109. Autorizado, alinhar e decolar, pista 37, próximo. Está de base para a final da 17, baixa a checa do Charlie Serreco. Charlie Serreco, avistando a foto autorizada, pistola 0, ventura 140 graus, 09. Ciente, pouso autorizado 17, Charlie Serreco. Deixa até o Fox Trax controlando. A foto ele conseguiu a 1000 pés, pelo bom fim. Gente, autorizado no meu pé pelo bom fim, o Vitor até o Fox. Meu pai, bom. Tá, 3745, alinhou, vai iniciar a decolagem. Sim. É, entra aí, muito grato. 378, desça para 4.000 pés, altímetro 1095. 4.000, 1095, Controle, boa tarde, 3745, nação 1, letra Smart. São 3745, contato com a dona decolagem, você vai sair da salvo 1, transição ótima, para o nível de voo 360. 360, transição 3745. Autorizado alinhário de colagem no zero, vento 1, 60 graus, 092. Autorizado alinhário de colagem no 45, caso negativo, 126, decimal, 85. 35, 4, 65. Frequência livre, coordenação com os trânsitos locais do terminal do Metrolex Ray, reporte para regresso. É, extra aí, grato. Controle o voo no 790, não conseguiu contato em nenhuma das duas frequências. Controle? O voo no 790 não conseguiu contato em nenhuma das frequências informadas. Sete, aguarde manter a frequência do controle. Cliente, voo no 790. Decolado 10, chame controle de Salvador, 120, decimal 8, bom. 308, só 3681, obrigado. Frequência 133, decimal 65, caso negativo, 134, decimal 5. 3365, 345, bom, 790, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, só 3681. Então 3681, no contato radar na decolagem, sobrevivência da Sanvo 1, transição ótima, para o nível de voo 360, código 340. Sanvo 1, ótima, 340, tá 3, sobrevivência da 361. Correto. Xalé 356, controle de Salvador, sem identificação, desça para o nível de voo 050, que é autorizado a chegar ao BOMED 1, altímetro no 0 no 5. 1 no 0 no 5, BOMED 1 no 5. 050, é o autorizado, 0055, por aproximadamente 45 milhas. Copiado por 055, 44 milhas, o Oceania 356. Ah, estabilizado a missão, são 3373. Então 3378, chama agora a torre 118, decimal 95. 1189, tá, 3378, mande. Decimal 95. 95. Batango Vitor Hotel Fox, chame torre 118, decimal 95. 255, Hotel Fox. Mike Fox. Vai ingressar na pista com curva à esquerda, Golfo Mike Fox. Entendi, então, que tá com até o 7 pela pista. Afirmo. Estou em Salvador, boa tarde, sou Patango, Vitor Hotel Fox, pode na afiada. Vitor Hotel Fox, condições de fazer o 360 na vertical da Enrimar? Acorde, pode. Baixa na vertical da Enrimar, iniciando esferas com curvas à direita. Curva à direita, Hotel Fox. Salvador, bom dia, Tan 3678. Tan 3678, bom dia, informa o tráfego, Papa 28 Alfa, à sua direita, 5 milhas afastado, não interfere com a aproximação, os autorizados, pistão 0, Ventura 50 graus, 109. Lívia, com o Tan 3678, é confirmando a minha esquerda o tráfego. Afirmo. Tem Tan 3678. Fox confirmando, curvas à esquerda, 360 com curvas à esquerda. Quando chegou com curva à esquerda, até o Fox Fox. É. Xanaína 3, 5 metros de informação, tem tráfego, posição de 12 horas, vai almoçar 7 milhas, sem indicação no modo Charlie, o tráfego está mantendo 2500 pés. Golf Mike Fox, autorizado decolagem, pistão 17, Ventura 60 graus, 09 nós. Livre decolagem, Golf Mike Fox, 10, 16. 5 casos negativos no 25, decimal 1. Camarada, você tem recebido na 3745. 378, solo 15, libere direito, solo 1, 2 anos, decimal 9. Direito, 2 anos, 9, 3. 378. Tango Vitor Uta Fox, complete 360, reporte sem interceptor no final 97. Operação 97, Uta Fox Fox. Tango Golf Mike Fox, decolada 1-6, sob controle de Salvador 120, decimal 8. 208, Golf Mike Fox, bom dia. Controle Salvador, Golf Mike Fox, transfere, boa. Atacando Golf Mike Fox, boa tarde. Contato radar na decolagem, boas vias, saída Argo 1, transição Elefa, para o nível de voo 260. Ok, ok? Vai acender via Arbor 1, transição Elefa para o 260, Golf Mike Fox. Hotel Fox, sinal 97, com a chave travada. Fogo autorizado, pistola 7, vento 1, 70 graus, 109, Vitor Hotel Fox. Fogo autorizado, Vitor Hotel Fox. Valeu, Golf Mike Fox. Golf Mike Fox, controle. Solicito manter essa proa para levar uma informação. Atualizaram a testa para o Papatango Golf Mike Fox, apenas a falar por quantas milhas? Aproximadamente 35, Golf Mike Fox. Copiado. Puxando a M356, está autorizado a final do procedimento ILS XC. Puxando a 0, da separa 2, não tem. Altimetro 10, 15, reporte estabilizado. 2015, autorizado, procedimento para reportar estabilizado, 6356. Fernando, a saída do Golf Mike Fox. Papatango, Golf Mike Fox, está presente na proa de Arbor. Na proa de Arbor, Golf Mike Fox. Boa tarde, Oceaner 6213, está pronto para o Oceaner 6213, autorizado, alinhado e decolar, pistão 0, vento 190 graus, 109. Ainda cola na 10, Oceaner 6213. 3681, chama agora o centro Recife, 128.35, caso negativo, 125.1. Recife agora, tá 3681, obrigado, boa tarde. Boa. Atenção, Golf Mike Fox. Tráfego agora 12 horas, 15 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 050, em descida para 2, no Pleasure Force 318. Gente, porém não tem notícias do Golf Mike Fox. Oceania 356, tráfego agora posição de 2 horas, 1, 2 milhas, rumo Whisky, passando nível de voo 055, ascensão nível de voo 260. Bravo, Eco 9 Lima. Gente, hoje é 6:30, porém não Oceaner 6213, decolado aos 20. Chama controle Salvador 120, próxima 8, bom voo. Controle Salvador 208, grava, boa tarde. Azul 4463.0, pronto. Azul 4462, ali mantém pistão 0. É o 4463 ali, mantém não no 0. Saída Salvo 1, transição Doppler. Para o mesmo de voo 360. Então voo com transição Doppler para o 360, quando possível, salvo, então, Leda. Autorizado, direto Leda, chama 6213. Direto Leda, 6213. Tô aí, o Papatão, Vitor Hotel, Fox Trot. Flash Frontier. Solicito ataque, parte 5 para o parte 4, na vez. A partir do momento que você era da Papá? Autorizado, reporte livrando. Caso 63, decolagem autorizada, pista 10, 190 graus, 009. Desde a Yuri Costa Parque Al, Rita, até o Fox, por gentileza, tem de bairro nos respondas, estou recebendo aqui o código Alfa 2000. Grata. Chanel 356, bom dia, pouso autorizado, pistola 0, vento 200 graus, 099. Autorizado na 10, 6356.